Avenida Eudes, número 2 para cópia. Série 2000, táxi via Juliette, Pátio, faz segue azul via Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 95. Pronto para cópia? Pesado com 15, nível 360, via Perzolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5151, no cotejo. Minutos. Corre Salvador, boa tarde, gol no 807, passo pé no machado travado. Gol no 807, boa tarde, chame final normal. Chama final normal. Ciente, aguarde para ingresso e cruzamento para o pátio de autoridades, Força Aérea 2000. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzolu 44, saída da Euleda Eudes. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5124, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Não tem como não. Voo no 807, cheque o trem autorizado, pouso 190 graus, 129. Ele pouso, voo no 807. Boa tarde, 3217, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Web 5729, controle, boa tarde, ajuste no 009, desça para 8000, autorizado, chegada a bordo. Afirmo. Táxi via Juliette, portão 10. Juliette para 10, tá 3217. E mantém a posição aqui, né, tudo. Gol 1396, Duna localizador, reduza, checa o trem, chame a torre. 1895, 396. 1895, obrigado. Rigon 396. Voo no 396, chame passando Simbra. Tomara. Voo no 807, no solo 4, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita 29, voo no 807. Autorizado decolar, 120 graus, 129. Lúcio decolado, essa palha tudo. Só repartente da Juliette. Alvo da Juliette, não deve ser. Ação. Fernando Estano, Simbra, o gol no 396, baixar travado. Ciente, aguarda autorização de pouso. Escuta. Web 5729, desça para 5000. 5.709 é. No primeiro momento, sim, eu posso mudar em função do tráfego. Ok, dá pra saber, obrigado. Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231 está autorizado a chegada a Mari, desça para 2.000 pés, ajuste no 009. Mari, desça para 2.000, 2231. Controle Salvador, Cordial, boa tarde, Oceano 6327, da Ola de Ilhéus. Oceano 327 é o controle Salvador, contato radar. Altimetro 1009 para o acionamento de táxi, chame Torre 1 noite, 19, 5, bom voo. Aguarde. Esse vencido é o pouso, eu tenho um 17 40, eu retorno 18-10. 18-15, Lula. Sim, estamos verificando ainda aqui, aguarde. CD9 interceptou final da 10. Boa tarde, Torre. Boa tarde, já não passando Simba, é o Webjet 5729. Assim o fará. Confirmada a matrícula novamente? Vitor Papa Oscar, repita os dados, por favor. 9 a bordo, Barbacena. Gente, livre táxi, chama para ingresso. Observe que o Romeu Oscar já está taxiando, Vitor Papa Oscar. Livre táxi, ingresso, a chama alinhada e pronto, não no 7. Está para 8 mil na chegada a ponto. Braço travado? Baixo travado. Autorizado pouso, 1900 graus, 109. Autorizado pouso a 10, 729 vai brigar. Azul 41113, Salvador em blind, chame Recife 13325. Recife 3325, Azul 413. Ponto de espera. Papá, papá, Lima Mike Fox, controle. Pode informar o horário do seu plano? Chame no travento, farol da barra, ajuste no 008. Gente, devemos ter seu plano dentro de mais 5 minutos, aguarde. Vitor Charlie, pronto para a cópia? Autorizado, Mal de São Paulo, meu pé, escorredor axé, decola da 17, curva direita, controle 120.8, aciona 0117, coteja. Botão Kilo, Quebec Serra, cruze avistando Boeing 737-800 da Webjet na curta final. Após a passagem do Boeing 737-800 da Webjet à sua frente, autorizado decolar. Fique atento à esteira de turbulência, Papatango Kilo, Quebec Serra, vento, 1900 graus, 13 nós. Vido 2231, Duna, localizador em aproximação. Inicie redução para aproximação, cheque pré-pouso, torre 1895. 7, torre 11895, obrigado. Campo para o táxi. Foro 0105, está autorizado a chegada a Mari, desça para 2000, ajuste no 008. Salvador, boa tarde, passarei 2233. Autorizado, Webjet 5729 no solo 01, no direito à direita na Delta, solo 121, decimal 9. 209. Torre Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, chame passando Simbra, formação de tráfego, Airbus da TAM, no ingresso para a decolagem. Certo, passará Simbra. Papá Romeu, Vitor Papá Oscar, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Tente contato, porque daqui não é, fica difícil. Se fosse a sala aqui, nós poderíamos pedir para retransmitir. Ok, vamos questionar aqui, grato. Qual web 709 de Bruna Alfa? Autorizado. Quebec Terra, obrigado. Flash pista livre, Airbus da Tão decolando. CR2231. Oceano 6321, chame Recife 260. Una 260 com centro, muito grato, 6321. Gol 1925, controle, desça para 8000, ajuste no 008, autorizando chegada bom. Passarelo 2231, pista livre, autorizado pouso, 190 graus, 12. É livre pouso, passarelo 2231 para baixar a chegada. Altímetro no 008, para acionamento chame torre 1 noite. pista 17, 100 graus, 10 nós.